O mundo não para. Vivemos em uma constante evolução, onde o homem consegue criar o que para muitos parecia inimaginável. O Todo-Poderoso Criador criou o céu, a terra e o mar, e as mais diversas formas de vida. Mas nenhuma criatura se compara ao maior réptil do mundo, o gigante crocodilo Prime. O maior de todos os predadores está furioso e pronto para dar a dentada. Toma dentada! Com sua mandíbula poderosa, o crocodilo destrói as suas vítimas. Atenção, caçadores! Preparem-se! O animal vai pra cima! Pra cima! Viva do animal! Pra cima! Cuidado! O animal vai te pegar! Acenda o pavio, DJ Dinho Pressão! Atenção, caçadores do crocodilo! Pega! Pega! Pega, meu animal! Casado fica em casa e os solteiros comemora. Da cabra que namora, da cabra que namora, da cabra que namora, da cabra que namora. Joga, dá tchau, dá tchau, dá tchau, dá tchau, agora! Cara de braba que mina maluca, já bateu na minha cara por causa das vagabundas. Ela é folgada, esse DJ que se destaca. E aí, de vibração, esse conhece. Arregaça, meu DJ. Deixa comigo. E agora, mano? David Super. A pressão não para, não para, não para. Acelera essa parada aí agora. Então, fogo no baque, então, fogo no baque, então, fogo no baque. Pegando fogo, bora Felipe Lopes, bora, bora, bora, pegando fogo. O menino gordo tá na área e o rock tá mil graus. Dini gordo tá na área, hoje o maninho não veio. Mas assim, ó, os caras doidos jogam a mão e dá-lhe sal, sal, sal, sal, sal, sal, joga, dá-lhe sal, sal, sal, sal e dá-lhe sal, joga, sal e dá-lhe sal, pupa, pupa, pupa, pupa, pupa, pupa, pupa. E dali, sal, e dali, vapu, vapu, vapu, vapu. E doidando, e doidando, e doidando. Segura, pula. Bota nela, bota nela, bota nela. Bota nela, bota nela, bota nela. Hoje ela tá contigo, amanhã ela tá com outro. Hoje ela tá contigo, amanhã ela tá com outro. É só putaria, é só putaria. É só putaria, Gino. É só putaria. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ui, ui, ai, ai. Calma, no gelo, no gelo, no gelo. Ai, ai, ui, ui. É muita piração, sapinho! Vai começar, vai começar, vai começar, vai começar. Começou! Quando o Dinho tá tocando, olha o que a galera fala. Quando o Dinho tá tocando, joga pra cima! Ela fala. Ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda. A mulherada agora vai assim! Bota, bota, bota. Toma, toma, toma, toma, toma, toma! Tá mil grau, tá mil grau. Tá mil grau, tá mil grau. Pode tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau. Só quem tá solteiro, só quem tá feliz. Quem é do rimo, dá um grito bem alto aí! Paisandu, dá um grito também! Tá mil grau, tá mil grau, joga pra cima, joga! Eu quero ver o bagulho endoidar! Agora pancadão! Explode o bagulho! Corno aí, dá um grito bem alto aí. O que pensa que eu sou? Me libera, não insista pra viver o seu amor. O que pensa? Eu quero mais alto, vai! Se não sou o que pensou. Me libera, não insista vai. Pra viver o seu amor. Você me perdeu. Bye bye, meu amor. Chegou. Amigo viado aí, dá um grito bem alto aí. Alto aí, alto aí. Quem tem vizinha fofoqueira, dá um grito bem alto aí. Quem não tem hora pra chegar em casa, dá um grito também. Quem tá afim de beijar na boca, joga a mão pra cima. Quem vai beijar muito na boca nesse carnaval, joga a mão pra cima. E agora eu quero ver. Quem gosta de fazer fumaça. Isso, joga pra cima. Acende o flash do celular! Acende o isqueiro também! Eu quero ver! Quem gosta de fazer fumaça! Acende, acende tudo! Joga pra cima! Acende o flash! Acende o isqueiro também! Joga pro lado! Joga pro outro! Joga pro lado! Joga pro outro! 3, 2, São João do Rol. Sacudindo o Caribe, Gustavo Nete. Eu nem sei de quem é essa festa. Eu nem sei de quem é essa festa. Os gatunetes estão na área, bora, Gustavo. Tipo elétrico mesmo, vara xereca. Vara xereca. Ela sabia, Carla Rovini. Ela também já tá na área. Ela tá no animal. O Toca Tudo do Pará. Oi, oi, cheguei. A festinha vai começar, meninas. Vem uma por uma, eu vou escolher quem vai. Aqui no parque, você, empresária Carla. Um abraço especial. Esse casal tem moral aqui no Gini. Dinho. Convidado, já levei uma pro quarto. Nem sabia que era a gente. Amigo Jajá da Duke Gold. Um abraço no você, Jajá. Os meus humildes também estão na área. O Sapinha, sua esposa. Amigo Leonan. O Piteco, tá todo mundo aqui, bora, meu quilo! E meu parceiro Leque também! Comi, bebi, trazendo. E aí, Luan? Comi, bebi, trazendo, gastei nada. E o melhor de tudo, ainda arrastei o abacate. Meu amigo, o Márcio da TF, o Gato Mestre também, o Gabrielzinho. Tá todo mundo aqui, a união do Tapanã, eles dão valor! Um pente, pente, pente, pente, pente, pente, pente, pente, fique parado, bora pra Turim, segura! Traição é traição, romance é romance, amor é amor. Galera do Monju com a gente, olha, sábado tem um animal lá no Monju. Prepara tudo! Bora, empresa do Piauí! Pente, pente, pente, pente, pente, pente, pente, pente, São Luís do Maranhão! Toma do gatilhado, toma, toma do gigalo! Toma do gatilhado, toma, toma do gigalo! E meu parceiro de Gengeguinho, lá do blindado, o cara que comanda em Guaraci, moleque. Novinha, novinha, bota logo a R.A. Boutique no telão e a marca do que gol, né? Vai! E aí, dá o PDK? Segura, vai! Bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido. Meteu a puta na garupa e vai, vai! Meu filho tá vindo ali, meu filho tá vindo ali, tá vindo ali. É muito caqueado! Sai na via, sai na via, sai na via, sai na via, sai na via, sai na via, sai na via. Tem mulher na putaria, tem mulher na cena. Os empresários da Ceasa dão um valor demais! Na minha cara, pra pereca, vai ficar gênio, bota o gênio, vai! Maluco, e aí, Clebinho? Mas é foda, é moral. Mas é foda, é moral. Vai! Deixa eu falar de bagulho! Deixa no escurinho, deixa no escurinho. E aí, batata? Tá tudo no escurinho. Alberto Martins, bora, me indo. E o bagulho vai doidar. Caralho, acende a... Eu quero ver a moreninha. Thiago Esposa. Bora, empresário Quinho. Vai. E meu parceiro Neto Correia, lá da Miúza Jeans também. Hoje com seus convidados aqui. Obrigado, amigo Neto Correia. Bota logo a Miúza Jeans no telão aí. A marca do momento. A volta do Tico da Pedreira, mano. E aí, chegou! Bora, panelinha, bora, bora, panelinha! O Leonardo de Vera já na área! E toda essa panelinha! Ele dá valor na pressão do rimar! E aí, meu parceiro Jabá, Rodrigo do Croco, o Kid do Croco também, pra toda a galera aqui na retaguarda, o Lourinho da família Pista da Cabanagem, Natália Asmin. Gente, hoje meu maninho não pôde vir, tava fazendo uma viagem desde segunda-feira, lá pra Fortaleza, e deu errado o voo dele pra hoje, pra vir fazer a festa, mas amanhã ele vai estar de volta, fazer a festa lá no Ponte Show, hoje no Ponte Show. A gente pede desculpa pela ausência do meu irmãozinho hoje aqui. Mas a festa continua. A festa tá pressão do jeito que a galera gosta. E não alivia, não alivia. Puxa lá na sota, radinho na cintura, cintura, cintura. Vai! Bonezinho pra trás, bonezinho pra trás. Galidinho, criminoso, pedi tito, rebola gostoso. Cara, você tá dela, os amigos que te arrebentam. Ela quer sentar, ela quer sentar, ela quer sentar, ela quer sentar, ela quer sentar. Tô voando alto, tô voando alto, tô voando alto. Vai! Tô voando alto, tô voando alto. Meu amigo Alan, se não tô, não me dá valor. Dá-lhe Alan! Todo e o Dino são os caras do momento. Amigo Gêmeo também lá do queijo. O Gêmeo do queijo também, Alice. Alice da Sedap tá comigo, bora Alice. Amigo Mocotó também, mais pólvora, Mocotó. E toda a família mais pólvora. Tá na área, segura. Mil grau. É mais. Mais pólvora. Sabe que o Pose é o cara do momento. Fumo a da brava pra poder passar o tempo. E as que pensava hoje em dia tá retendo. Amigo Diego Batista, ele tá no suco, ele dá valor. Crocodilo pra ele. Agora! Hoje eu vou parar no croco, vai ser bagulho doido. Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta. Vai ficar chapado, só de cada vez que as ossas. Toma, toma, toma, chove, toma, só você. Toma, toma, toma, chove, toma, só você. Explode o bagulho. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. O nosso amigo Leandrinho, essa primeira dama PDK. Amigo Sander PDK, o Del PDK. Tá toda a galera aqui. Segura! Coisas da vida. Eu quero que minha ex vá pra puta que pariu. Eu quero que minha ex vá pra puta que pariu. Eu quero que minha ex vá pra puta que pariu. O Vinícius e a união do Tapanã também tá na área. Vai, Vinícius! Agora você, vai, você! Já! Idiota! Idiota! Idiota! Toma chifre pra caralho! E nosso amigo Tadeu da P2! Idiota! O açaí da P2 também, o Felipe Playboy! Idiota! O Leandrinho, o Nadal, o Davis, o Zezinho! O Gêmeos Pressão! Pressão! Posso até ter vacilado, mas fica nunca faltou. Então para de chorar, para de chorar, para de chorar. Se quiser você tem chance, mas só vai chupar. Se quiser você tem chance, mas só vai chupar. É hoje que ele para, é hoje que ele para, é hoje que ele para, é hoje que ele para. E agora? É hoje que ele para, todo mal que ele faz. É hoje que ele para, todo mal que ele faz. Cabelo ok, marquinha ok, sobrancelha ok, a unha... Como é que é? Brota aqui no rock com um amigo do teu ex. Brota aqui no rock com um amigo do teu ex. Brota aqui no rock com um amigo do teu ex. Esse aqui na voz. Bora, Vigílio Globo! A equipe não para, não pode parar de jeito nenhum. Agora, agora! Quem tem amigo corno? Quem tem amigo corno? Quem tem amigo corno? Quem tem amigo corno? Doente de amor. Meu amor, não consigo esquecer de você. E agora? Não me lembro do seu jeito lindo. Ter a você a mais perto. Quem tem amigo corno, dá nele um abraço. Rock doido, marcando presença. Muito fácil. E nosso amigo Patrick Lobo, Alanvido. O Juninho Assis, Dudu Baby. E aí, Natan, segura, Natan. Natan da ONX. Comigo. Aqui. E aí? O Patrick de BDC também, os nossos moleques do canal. Aqui do lado direito. E aí, Pop da Nike. Meu parceiro, MC Anjinho. Produção. Ele tá na área. Bora, MC Anjinho. Mais pólvora. Anjinho chegou e vai lá o cantando. Bora, Anjinho, agora, Anjinho. Eu era feio e ninguém me queria. Só me dava se eu desse melissa. Eu sou patrão agora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adora. As novinhas aqui do Dinho. Elas me adoram. As novinhas aqui do Dinho. Elas me adoram. Vem embora, que hoje eu tô que Dinho pressão. Vou sentar com força, vou sentar com força. Vou... Amigo Anderson Patatinho. O João Oliver. O Eric Lima também. O Alisson. Alisson Oliveira. O Randon Fernandes. Família doideira do Paulo Fonteles. Tá todo mundo aqui do animal. O maior e mais forte de todos. E as novinhas me adora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adora. E as novinhas me adora. E as novinhas me adora. E as novinhas me adora. Tu vai ser maestra. Tu vai ser maestra. Tu vai ser maestra. Vai doidar, vai doidar. Eu tô gostando de uma prostituta. Pode avisar todo mundo que hoje vai rolar. Só vocês. Quem é que eu sou? Quem é crocô? Vai pro crocô. Quem é crocô? Vai pro crocô. Quem é crocô? Vai pro... Léo Brasão, amigo Douglas. O Júnior, o Gabriel, o Vinícius. Tem que tirar chapéu pra ser o Ninho do Tapanã. Os caras da Três Marias também, bonequinho. Lá do Tenoné. Amigo Neto também, o tio bebê. Tá comigo, né, Cozinho? Cozinho. Pode avisar. Todo mundo que hoje vai rolar de agora. Quem é crocô? Vai pro crocô. Quem é crocô? Vai pro crocô. O nosso parceiro Jay Vitor Pop. O meio diazinho tá na área. Vai pro crocô. E a galera do Rock Doido. Bora, meio dia. Ela quer o seu gostar. Ela quer o seu gostar. Ela quer o seu gostar. Ela quer. Bota nela, bota nela, bota nela. Bota nela, bota nela, bota nela. Bota, bota, bota, bota nela, bota nela. Toma, a parada é putaria, a parada é putaria, a parada é putaria, a parada é putaria. Mas é vagabundo e vagabundo não namora. Mas é vagabundo e vagabundo não namora. Não sei como explicar a ti, então deixe meu sentimento ficar te gravado em todos. Ah, tu gostou, né? Gime aí. O bigodinho da equipe Rasga Dinheiro. Do Castanheira, bora gordinho do café. O macaco, o boy do rock. Bora, macaco. Eu quero provar. Eu não te digo mentira. Eu quero conhecer e saber. Deu te um pouco. Agora eu quero é te ver. Estás em minha mente. Eu te quero comigo. Tu me deixas bem louca. Buscando. E meus sonhos eu vivo sonhando. Quero tanto te levar comigo a um lugar distante. Eu estou morrendo com vontade de ver. E os aniversariantes hoje? A gente deseja um parabéns pra vocês. Muito sucesso, muita saúde. Já vou bater os parabéns pra todo mundo que tá no beijo. O Jefinho GDG já tá na área. Bora, Jefinho! E ele já falou! Ele já falou! Tu vai beber da minha bebida? Mas tu vai fuder. Tu vai beber da minha bebida? Mas tu vai fuder. E aí, gordo do coqueiro? Fala, fala! Tu vai beber da minha bebida? Tá no camarote agora! Tu vai beber da minha bebida? Mas tu vai fuder. Oi, tem que voltar pra lá pra cá. Tem que voltar pra lá pra cá. Tem que voltar pra lá pra cá. Pra lá pra cá. Pra lá pra cá. Pra tropa aí que tá no camarote aí. Com bebida na mão. Bota pro alto aí. E canta pra ela assim, ó. Tu vai beber da minha bebida? Mas tu vai fuder. Tu vai beber da minha bebida? Mas tu vai fuder. O Gudinho fala pra você, o Gordo fala pra você, tu vai beber da minha bebida, tu vai beber. Hoje ela vai sair comigo, vai encontrar a tropa no baile do crocodilo, vai encontrar a tropa no baile do crocodilo, vai encontrar a tropa no baile do crocodilo. Chegando lá, não vai ter caô, vai ficar no camarote, vai ficar no camarote, vai ficar no camarote, e vai ganhar alô, e vai ganhar alô, e vai ganhar alô. Paulinho da Adidas, alô de Geneta MT, acho que manda, pô. Explode o bagulho, tu vai beber na minha bebida, tu vai beber na minha bebida, tu vai doidando. Eu vou pegar todo mundo, e na noite que eu ficar dessa cidade, é a rede diária das produções. O tanto que eu te dei amor, e o tanto que você não. E aí, Netinho de Degrão, segura, Netinho! A única chance vai ser. É bandido pra caralho, e as novinha não resiste. É bandido pra caralho, e as novinha. Agora, Leo! Vai, moleque, doido, doido aqui no jogo. Vai, moleque. Os empresários da Ceasa! Vai, doido! Vai curtindo as melhores. Bora, bora. Que não dependem de homem pra porra nenhuma, pra porra nenhuma, pra porra nenhuma, pra porra nenhuma, pra porra. Só mulher que não depende de homem pra nada, joga a mão pra cima aí, joga a mão pra cima. Nem pra porra nenhuma, joga a mão pra cima e bate na palma da mão. Pra nenhuma, pra porra nenhuma, bate pra palma. 3, 2, 1, pra porra. Moleque doido. Sai ou não sai essa parada? Te mole, falei pra cima. Pra cima! Toda essa amiga Ivaldo também. Um abraço pro Fernando, eles confirmando presença. Nosso bloco Crocologo. E nosso amigo Mano Matheus. E o nosso amigo. Nossa amiga Juliana. A Leinha Lima também. Um abraço especial pra vocês, meninas. E aí? O que me fez sofrer? O Bruno Orelha gosta. O nosso motor é Bruno Maciel. O nosso produtor Bagal, Felipe Lopes, Vila Brasil, Carioca, Bezerra. Todo mundo. Quem sabe vai cantar, eu quero ouvir. Desespero não dá mais. Equipe 5 também do lado direito. Não dá mais pra esperar. E aí, Vitinho? Tempo castiga. Eu preciso te encontrar pra te falar. Só vocês! Mais alto, mais alto. Assim não nos me enxerga. Fala com o boy. Você me perdeu. Destino nos separou. Que o plano não era fazer eu chorar. Mas eu descobri que tem outra mulher. Por isso não tem tempo pra me ligar. Talvez ela seja sua inspiração. Ou até dona do seu coração. Mas eu duvido que vai esquecer. O quê? As nossas noites de amor. Quero ver! Uau. Só vocês! Largue essa mulher. falando que eu não sirvo pra você. Não querem nos separar e acabar com nosso amor, tirar você de mim. Quero o quê? Quero o quê? Querem nos afastar e tirar você de mim. E o amor? O nosso amor, todos querem por um fim. Querem nos afastar e tirar você de mim. Não vou negar, sofri demais quando você me deu fora. Tá bonito! Pintei o meu cabelo, me valorizei. Entrei na academia, eu malhei. Dei a volta por cima e hoje... Canta aí, mulher, vai! Eu não fui namorado. Só vocês. Penso. Sorri! Estou dividido. Desde que ela voltou, sou desse globo. Já não sei mais o que é certo. São amores, amores que matam. Ele joga a mão pra cima e dá de logo a dentada. Dentada, dentada, dentada, dentada. Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima. Dá-lhe a dentada, dá-lhe a dentada. Dentada, dentada. Sábado e domingo já tem fronteira. Dentada, dentada, dentada. Caba do animal vai pro Bonjú. Dentada. E no domingo de embarque arena. Só quem vai romper fronteira com o animal, joga a mão pra cima. Dá-lhe a dentada, dá-lhe a dentada. Bora, Clebinho. Bora, os empresários da CESA. E aí, meus humildes? É aniversário do lobo, eles vão invadir, vão invadir! Vem, vem! Vai, bora, bora! Do pianinho, pianinho! Fala, Diego Batista, qual é, Diego? Quem é, Diego? Crocodilo. É o crocodilo. PDK apareceu das cinzas, moleque. Ele é só ruiva. Bora, PDK, bora, Leandrinho. Eu quero é mais, quero é mais. Bora, bora, bora, bora. As molecas já estão na fita. As molecas já estão na fita. As molecas já estão na fita. As molecas já estão na fita. As molecas já estão na fita. As molecas já estão na fita. As molecas já estão na fita. Eu sou o rei dos periquitinhos. Eu sou o rei dos periquitinhos. Olha, Gonaves! É tu que é o rei dos periquitinhos, né? Rei dos periquitinhos. Eu sou o rei dos periquitinhos. Não bota fé, não bota o fé. Eu sou o rei dos periquitinhos. Pamela e o empresário Piau também de São Luís do Maranhão. Segura Piau! O foi, Pamela? Aqui na fila, quando os manos bota pé, bota, bota, bota pé, bota pé, bota pé, bota tira, tira. É buqui, buqui, buqui, é buqui, buqui, buqui, é buqui, buqui, buqui, é buqui, buqui, buqui, é buqui, buqui, buqui, buqui, buqui, buqui, buqui, buqui, buqui, buqui, buqui, buqui, buqui, buqui, buqui, buqui, buqui, buqui, buqui, buqui, buqui, buqui, buqui, buqui, buqui, buqui, buqui, buqui, buqui, buqui, buqui, buqui, buqui, buqui, buqui, buqui, buqui, buqui, buqui, buqui, buqui, buqui, buqui, buqui, buqui, buqui, buqui, buqui, buqui, buqui, buqui, buqui, buqui, buqui, buqui, buqui, buqui, buqui, buqui, buqui, buqui, buqui, buqui, buqui, buqui, buqui, buqui, buqui, buqui, buqui, buqui, buqui, buqui, buqui, buqui, buqui, buqui, buqui, buqui, buqui, buqui, buqui, buqui, buqui, buqui, buqui, buqui, buqui, buqui, buqui, buq CD, Pedro. Falando, vale a pena levar esse CD. Vai! A galera vai dançando e o Dinho detonando. Hoje, sexta-feira, tem ponto de show. A sexta toca top do Real, que você já conhece. Uhul! E vai ser assim, vai ser assim, vai! Lançamento novo, Mauro Som. Crocodilo e Mauro Som. Hoje, na sexta, toca top do Real. E você, nosso convidado especial, é mais uma do meu parceiro gerente Marcelo Duiz. Dale, Marcelo! Quando penso em ligar pra você, sucesso total esse ponte, hein? De todas as formas, o Gustavo dos Gato Net. Quero criar esperança. O Nenê do Detran. Meu parceiro, chefe Max. Sei. Um doce! Meu casamento foi marcado pra semana que vem. Mas como é que eu vou me casar? Rock de produtor, já. Tu você muito. A minha garrafa já foi, já. Ia tirar você da minha vida. Esquecer que um dia eu já te encontrei. É são, moleque. Não quer deixar. Amigo Robson também. Você, o barriga do satélite da Rubicolô. É seu nome que ele grita bem. E a rapaziada do aplicativo Rock 2, hoje marcando presença, muito obrigado. Se você não. Patrick Lobo, Alan Vido. Eu, o Juninho Assis, Dudu Beni. Ele grita bem. E aí, Dudu Beni? Viane e Batidão. Esse é a velha guarda. DJ. O Natan também da ONX. Luiz. O Meio Giazinho. Belém. O DJ Vitor Pó. É croco na veia, incendeia caldeirão, o animal tá na área. É croco na veia, sexta, sábado, domingo e segunda-feira. Toma o teu set gravado agora, vamos lá. Vem na fila quando os mano bota, tira, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota. Correia, e a sua amiga Thaís Pinheiro, aniversariante hoje. E aí, Thaís, parabéns a você, mulher! Vai, vai! Equipe Aço de Quaraci, amigo Yuzinho, Luna. Dinho, Dinho, Dinho Pedro. Pressão, pressão. Eu com meu nome, quando a gente fez amor. O nosso amigo Andrei Piloto, o empresário DN também tá aqui. Não entendi, te amei, não quis aceitar. Esse Caribe é show, moleque. Consertaram o que fez, sofri e senti essa dor. Mas não vou chorar. Pra dançar! Lute por nós dois, não vou desistir. Arca dinheiro, você é meu. Olha, bigodinho. Agora! Você é meu. Nunca mais vai lembrar de ninguém. Só teu amor, você é meu também. Super Hot Baile. Super Hot Baile. Nunca mais vai lembrar de ninguém. Só teu amor, você é meu também. Super Hot Baile. Super Hot Baile. Viviane Batidão. E do nosso telão! O nosso parceiro Malk do Ouro, DJ, o rei da prata banhada, tá comigo. Tá do telão do animal, bora Malk! É o Malk do Ouro. No peito vazio ficou. Fechado com o animal. Não entendi, te amei, não quis aceitar. Tá do telão. Você nem ao menos tentou consertar o que fez. Sofri e senti essa dor, mas não vou chorar. Os caras doidos só querem as bandidas. E no nosso telão, doido só querem a La Casa de Uísque. As bandidas. Do meu parceiro empresário Luciano. Bandidas. Só o uísque original, papai. Aponta pra bandida que tá do teu lado. E o que é melhor? Bandida que tá do teu lado. O preço que, tá que cabe no seu bolso. Pra bandida. La Casa de Uísque, vai Luciano. Papo reto que a novinha se apaixona. Manda o papo reto que a novinha se apaixona. Esse aqui tu tá querendo, esse aqui tu tá querendo. Esse aqui tu tá querendo, tá querendo, tá querendo. Só tá me dando mole porque eu tô de gocoda. Se eu passo de onda, ela joga na minha cara. Adilson Júnior também. O papo do Juruna, bora Maiara. Vai da Canipula, Júlio Ronaldo, Osga. Deslizando em mim, sabe que com dolinha assim. Mudaria o skateboard, tá doidona de black bunny. Sua safada só tá me dando mole porque eu tô de gripada. Se eu passo de onda, ela joga na minha cara. Tava lembrando de você em cima de mim. Vem. Essa aqui tu tá querendo, essa aqui tu tá querendo, essa aqui tu tá querendo, essa aqui. Essa aqui só pra quem tem aquele esquema legal. Vai, vai, vai. Pra quem tem aquele esquema que ninguém sabe. É tudo no sigilo. Esse, esse. Ela falou que gosta, escondidinho. Ela falou que gosta, no segredinho. Vai. Só no sapatinho, só no sapatinho. Isso, começa a dançar, vai, vai, vai, vai. Só no sapatinho, ela falou que gosta. É assim que tem que ser. Ela falou que sal, gosta, sal, sal, sal, sal, sal, sal. Ninguém vê, ninguém atrapalha, vai, vai. Ninguém vê, ninguém atrapalha, ninguém sabe, ninguém estraga. Ninguém vê, ninguém estraga. É tudo no sigilo, né, Del? Olha a PDK endoidando tudo, ó. Sem ninguém ver, vai poder, sem ninguém saber. É tudo no sigilo, tu sabe como faz. É tudo no sigilo, tu já sabe como faz. Se contar pra alguém, não descobro mais. Se explanar, eu não descobro mais. Se contar pra alguém, não descobro mais. Se explanar. E vem Anderson também lá do Porto de Mois. Não descobro mais. Tá na área, Porto de Mois do Pará. E vem Anderson. Aniversário do Gabrielzinho amanhã. Na verdade, hoje lá no Ponte. Explode, Ponte! Gabrielzinho da TF, o Márcio da TF, o Gato Mestre, o Vitinho do Croco Danado, também o Adriano Louro, amigo Maurício. Equipe não para, de Coraci. Ela falou que a galã de Coraci. Só no sapatinho. Os caras doidos jogam a mão e dá-lhe sal. Sal, sal, sal e dá-lhe sal. Sal, sal. Sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, pupa, pupa, pupa, pupa, pupa, pupa, pupa. Olha o carioca, gostou, gostou, né? Vai, vai. Bota nela, bota nela. Muita onda. Hoje ela tá contigo, amanhã ela tá com outro. Hoje ela tá contigo, amanhã ela tá com outro. Dum, dum, dum. Vai que do coqueiro! Você quis ir embora. Renan Barbosa! Na moral, você quis ir embora. Agora eu quero ver! Se tu fosse mil grau, não era ex, era tu. Se tu fosse mil grau, não era ex, era tu. Se tu fosse mil grau, não era ex, era tu. Se tu fosse mil grau, não. Olha o chefe Max endoidando tudo. Fale das novinhas, agora vou falar das coroas. Fale das novinhas, agora vou falar das coroas. Panela velha é que faz comida boa. Panela velha é que faz comida boa. Panela velha é que faz comida boa. Já comi a filha, agora eu tô comendo a mãe. Já comi a filha, agora eu tô comendo a mãe. Já comi a filha, agora. É muito da hora esse negócio. Já comi a. E aí, bezerra do Bob? DJ China. Abigalão, produtor, é vapo vapo, mano. Bora, bora, bora. Tu é piranha. Tu é piranha. Tu é piranha. Aponta pra tua amiga do lado que é piranha. Piranha. Fala na cara dela, fala na cara dela, fala. Piranha. Tu é piranha, tu é piranha, tu é piranha, vai! Tu é piranha, tu é piranha! E ela não tá nem vindo! Vai descendo até o chão, vai descendo até o chão, vai descendo até o chão. Descendo. Incendeia, incendeia, incendeia! Sassoca, Diana, você tá dando a vinha. Sassoca, Diana, você tá dando a vinha. Sassoca, Diana, você tá dando a vinha. Pode balançar, pode balançar, pode balançar, pode balançar. E também o pega, pega. A onda agora é. A onda agora é. Amigo da Lei Menezes, DJ Rodriguinho também. Ex-DJ da Rádio do Croco, tá na área. E aí, Gabriel Melo? Ela o quê? Ela é puta, mas também tem sentimento. Dinho! Ela é puta, mas também tem sentimento. Ela toca e não para. Toca e não para. Ela toca e não para. Toca e não para. Ela toca e não para. Toca e não para. O nosso amigo Lucas Boladão. O Peixinho. Toca e não para. O Pan Paixão, o Igor também do amor. Gostoso e vem mexendo. Paturi. E os temidos na área. Sentimento, vai vendo. Vai! O troco tá cruel, o troco tá cruel, o troco tá cruel, o troco tá cruel, o troco tá cruel, o troco tá cruel, o troco tá cruel, o troco tá cruel, o troco tá cruel. E ela vem, saboreja na raba na frente do seu neném. Quer bota da sua? Quer bota da sua? E aí, Daniel Paz? Estresse que saúde na área! De madrugada eu na rua com ela, pensando que vai dar merda. Ela pegando meu piu, eu putei o pelo dela. Nossa amiga empresária do Parque. E a empresária. E ela vem, sacoleja na raba na frente do seu neném. Quer botar. Da Carla. Esse casal é doido do bagulho. Pode crer, pode crer. O nosso amigo Igor Neves, o chute certo. Já chegou, já tá na área. E ele já falou, bota no 12. Eu quero pressão, eu quero animar. Crocodilo pra ele. Olha, Igor Neves, do chute certo, tá na área. E a galera vai dançar, vai curtir. Desse jeito, agora. Vem.